nível de voo 360. Dirigida Samba 1, sobe 360, minha parte com o voo. Chamai. Salvador Azul 2702. Azul 2702, prossiga. Solicita o final 1950. 1950, submantém 1950, Azul 2702. 1950, o 2702. Salvador, o senhor deve andar, segundo a ponte espera da 1-0-0. Pedro Silvano autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-80 graus, 1-0-9. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, o senhor deve andar, segundo a ponte. Mais um no 7, ó, Patiola Mike. Seu Mike, a ciência está autorizada, toque remetido, pista no 7, vento 180 graus, 109. Fala, Mike. Decolagem no 0, 100, 109. Enche ataque na altura embaixo, checado, off, chamar. Autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 180 graus, 129. Afirmativo, livre toque arremetido. Pode chamar o controle? Afirmo, decola as 3-1, chama o controle. Frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, SNR 6259, subindo 380 na Campo 1. Rua esquerda, chama para Girabá. Sim, aqui é chamada. 259, contato radar na decolagem, suba via saída São Paulo na transição morte, vai para nível de voo 360. 360 na São Paulo, Oceaner 6259. Azul 2712, serviço radar encerrado, chame controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. 7203, o azul 2712, obrigado. Alguma chance do gol 645 do Ardoco? O voo no 645, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 25, 235, boa noite. São 3297 autorizado, aliás, decolar 10, vento 180 graus, 109. Decolar 10, tá 3297. Base 17, Alfa Charlie Mike. Já está atualizado, toque arremetido no 7, vento 180 graus, 10 Mike. Mike. Então 3297, decola os 36, controle 120, decimal 8. 0 vai 7, 3298. 6, boa. 97. Charlie Mike arremeteu no ar aos 3,6, esquerda, perna do vento, chame para girar a base. Ah, chamar pela esquerda, chamar a base, ó, Alfa Charlie Mike. 3897. 3897, contato radar na decolagem, suba via saída São Vono para o nível de voo 320. Sobe via 320, sala 3897. Cotejo. 320, sala 3897. 3897, suba via, saída São Vono Motiva para o nível de voo 320. São Vono Motiva 320, sala 3897, posicionamento correto. Chame a 259, chame centro Recife, frequência no 25.1, alternando no 28.35. No 251, alternando no 2835, chame a 259, boa. Abaixo no 7, ó, pode te olhar mais. Alfa Charlie Mike, ciente autorizado, toque remetido no 7, vento no 60 graus, 129. Tá autorizado, toque remetido. Tocou arremeteu, Apache Alemã, pode curvar à direita? Autorizado, se eu toco arremetido às 4-2 direita, chama pra girar a base. Afirmativo, ou vai curvar à direita, chamando na base. M100 Recife, frequência 125.1, alterno no 28.35. 251-2235, tá? Gira a base da 17, o Alfa Charlie Mike, com mais uma arremetida e o segundo pouso final. Gente, está autorizado a girar a base e toque arremetida, o vento 180 graus, 11 graus. Tá, pior, obrigado. E boa noite, o Azul D7 foi turno. Quanto espera dar 1-0, Pro? Azul 2781, autorizado. Aliás, decolar 1-0, vento 180 graus, 109. Autorizado e decolagem, Azul 2781. Alfa Charlie Mike, autorizado, toque remetido, 180 graus, 109. Charlie Mike, toque remetido. Charlie Mike, socorro arremeteu, pode tomar direito? A direita, autorizado pela direita, Charlie Mike, toca remete aos 47, chama para Gelabase. Ah, Gelabase. Os 2781, né, com os 47, chama o controle, frequência 120-8. No 208, 2781. Grato, boa noite. Boa noite, Azul 2781. Azul 2781, no contato radar na decolagem, subavia, saída Arbor 1, transição Elefa para nível de voo 160. Autorizado Arbor 1 via Elefa, é, não consegue cumprir o gradiente. Está autorizada a restrição? Autorizado, subida até o nível 160. Autorizado, subida sem restrição, nível 160, Azul 278. Mas estou com o RMT 50, prossiga para a Fernanda do Vento, para a base da 17 República. Vai chamar na base, vamos chamar. Salvador, boa noite, Gol 705, posição 1-0, tá pronto. Gol 705 autorizado, né? Decolar 1-0, vento 180 graus, 102. A linha decola 1-0, Gol 705. Quase 17, Alfa Charlie Mike. Teste a pouso final? A ponto final. Autorizado, pouso pista 17, vento 180 graus, 10 mais, Alfa Charlie Mike. Pouso autorizado, 17, Alfa Charlie Mike. Controle, 705? Afirmo, decola os 54, chama o controle 120.8. Claro. Segundo 705, vai cruzar 2000. Uno 705, contato radar na decolagem. Suba via, saída Sango 1, transição Dóximo para nível de voo 360. Via para o 360, 705. Charlie Mike, solo 56, autorizado táxi da terceira parte, informe de na pista. Vai chamar de grana, obrigado. Azul 2781, solicita voar direto LF, se possível. Azul 2781, autorizado direto LF. Autorizado direto LF, Azul 2781. 705, chame centro, Recife, 125, decimal 1, lanterna 28, decimal 35. Recife, 1283, dá a volta. Azul 2781, chame centro, Recife, em 126, decimal 0, lanterna 128, decimal 8. Centro Recife 1260-1288, azul 2781 no grato. Centro está 3290, boa. Está 3290, está na escuta do controle de Salvador. Opa, desculpa, controle, uma boa noite, informação Alfa. Está 3290, está o controle de Salvador, está na identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste no 097, chegada a boa meta. 050, identificou no 097, poderíamos voar para o WhatsApp? Está traído na pior. E tá rápido, obrigado. 399, pronto no ponto 0090. 099, autorizado a linhar e decolar. Pista 10, vento 170 graus, 129. Libre a linha e decolar 1099, dá 0. Salvador, está 3390, pequeno desvio à esquerda por 10 milhas. Posto 3290, está livre de desvios, após desvios, desça para 2 mil pés, ajuste no 0107, e assuma a navegação voando Duna e reporte o controle. 2 mil, voa Duna no 0107, 3290. Decolou 1-4, chama 208 para a viagem. 1-208 vai chamar, obrigado, bom trabalho, 99. Controle muito boa, gol no 099, decolamos. 1-099, contato radar, chuva nível 360, após 2 mil pés, direto elétrico. Ok. Utilizado, 7290. 7-3290, complete aproximação, retorno no 8, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Boa. Torre Salvador, tá 3290, uma boa noite. Está 3290, vento 170 graus, com 12 nós, avistado, pouso autorizado, pista 90. 7 livre, pouso, tá 3290. Uno 099, chame Centro Recife em 126.0, alterno 28.8. 260.288, obrigado, bom trabalho, bom 099. Lembrando, está 3290. Pessoal, faz 22, chame na 2190, está 3290. 2290.